Fecheiro 134. Eu podia sentir a textura ligeiramente áspera da erupção cutânea e veio-me o pensamento da lâmia, uma criatura escorregadia e fria ao toque, capaz de se metamorfosear, peçonhenta, de natureza infecciosa. Uma rápida mordidela e o veneno da serpente espalhava-se, diminuindo as batidas de seu coração, arrefecendo-lhe o sangue. Eu conseguia imaginar minúsculas escamas penetrando-lhe a pele no escuro. Afastei arduamente este pensamento da minha mente, mas não o arrepio que veio com ele. Claire, disse ele baixinho, toca-me. Eu não conseguia ouvir o seu coração bater. Podia ouvir o meu. Um som surdo, abafado, no ouvido pressionado na almofada. Deslizei a mão pela curva da sua barriga e mais lentamente para baixo, os dedos afastando o emaranhado de pelos ásperos e encaracolados, mergulhando mais fundo para lhe segurar as formas redondas. O pouco calor que ele tinha estava ali. Acariciei-o com o polegar e senti-o estremecer. Ele exalou num longo suspiro e o seu corpo pareceu tornar-se mais pesado, afundando no colchão à medida que relaxava. A sua carne era como cera de vela na minha mão, lisa e sedosa, à medida que aquecia. E eu sentia-me muito estranha, já não assustada, mas com todos os meus sentidos, ao mesmo tempo aguçados de uma forma sobrenatural, e no entanto em paz. Não tinha mais consciência de qualquer som, a não ser da respiração de Jamie e as batidas do seu coração. A escuridão estava repleta destes sons. Eu não tinha nenhum pensamento consciente, mas parecia agir puramente por instinto, acariciando-o, buscando o âmago do seu calor no centro do seu ser. Rapidamente estava a mexer-me, ou estávamos a mover-nos em conjunto. Uma mão estendeu-se entre nós, para baixo. Subiu pelo meio das pernas fletidas dele, as pontas dos meus dedos no ponto atrás dos seus testículos. A minha outra mão estendeu-se por cima, movendo-se com o mesmo ritmo que me fletia as coxas e erguia a anca, arremetendo-me contra ele por trás. Eu podia continuar a fazer isto para sempre e pensei que talvez o tivesse feito. Não tinha nenhuma noção da passagem do tempo, apenas de uma paz enleada e daquele ritmo firme, lento, conforme nos movíamos juntos na escuridão. Algures, em algum momento, senti uma pulsação firme, primeiro numa das mãos, depois nas duas. Misturou-se com as batidas de seu coração. Ele suspirou, longa e profundamente, e eu senti o ar precipitar-se dos meus próprios pulmões. Deitados em silêncio, foi suavemente que passámos à inconsciência, juntos. Acordei sentindo-me completamente tranquila. Deixei-me ficar deitada sem me mexer, sem pensar, a ouvir o som do sangue através das minhas veias, observando as partículas de poeira iluminadas pelo sol deambularem no feixe de luz que penetrava pelas persianas semiabertas. Então lembrei-me e virei-me abruptamente na cama, fitando-o. Os seus olhos estavam fechados e a sua pele tinha a cor de marfim antigo. A sua cabeça estava ligeiramente virada para o outro lado, de modo que os tendões do pescoço sobressaíam, mas eu não via nenhuma pulsação na sua garganta. Ainda estava quente, ou pelo menos a roupa da cama ainda estava quente. Cheirei o ar ansiosamente. O quarto fedia a cebolas, mel e suor de febre, mas a nenhum cheiro de morte iminente. Espalmei a mão no centro do seu peito e ele sobressaltou-se, surpreendido, e abriu os olhos. Seu filho da mãe, disse eu, tão aliviada de lhe sentir o peito a erguer-se quando ele inspirou que a minha voz tremeu. Tentaste morrer aqui ao meu lado, não foi? O seu peito subiu e desceu sob a minha mão, e o meu próprio coração estremeceu, como se eu tivesse sido puxada para trás a um milímetro de um precipício inesperado. Ele pestanejou várias vezes para mim. Os seus olhos estavam pesados, ainda nevoados de febre. Não foi preciso muito esforço, Sassenach, disse ele, a voz suave e rouca de sono. Não morrer foi mais difícil. Ele não fingiu não me compreender. À luz do dia, eu vi claramente o que a exaustão e as consequências do choque me tinham impedido de ver na noite anterior. A sua insistência em ir para a sua própria cama, as persianas abertas para que ele pudesse ouvir as vozes da sua família no andar de baixo e as dos seus arrendatários lá fora, e eu ao lado dele. Ele tinha, com muito cuidado e sem me dizer uma única palavra, decidido como e onde queria morrer. Pensavas que estavas a morrer quando te trouxemos aqui para cima, não foi? Perguntei-lhe. A minha voz soava mais aturdida do que acusadora. Ele levou algum tempo para responder, embora não parecesse hesitante. Era mais como se procurasse as palavras corretas. Bem, não sei ao certo, disse ele lentamente, embora me sentisse muito doente. Os seus olhos fecharam-se devagar, como se estivesse demasiado cansado para os manter abertos. Ainda me sinto, acrescentou, com uma espécie de voz distante. Mas não precisas te preocupar. Já fiz a minha escolha. E o que raio queres tu dizer com isso? Tateei sob as mantas e senti-lhe o pulso. Ele estava quente, na verdade. Estava com febre outra vez e com um pulso demasiado rápido, demasiado superficial. Mesmo assim, era tão diferente do frio que eu sentira no seu corpo na noite anterior, que a minha primeira reação foi de alívio. Ele respirou fundo umas duas vezes. Depois virou a cabeça e abriu os olhos para olhar para mim. Quero dizer que eu poderia ter morrido ontem à noite. Poderia, sem dúvida. E, no entanto, não era disso que ele estava a falar. O que queres dizer com teres feito a tua escolha? Decidiste não morrer, ao fim de contas? Eu tentava falar descontraídamente, mas não estava a ser bem-sucedida. Lembrava-me muito bem daquela estranha sensação de quietude temporal que nos cercara. Foi muito estranho, disse ele, e, no entanto, não tinha nada de estranho. Ele parecia ligeiramente surpreendido. Acho melhor, disse eu cuidadosamente, mantendo o polegar no seu pulso, que me contes exatamente o que aconteceu. Ele sorriu diante destas palavras, embora o sorriso estivesse mais nos seus olhos do que nos lábios. Estes estavam secos e terrivelmente gritados nos cantos. Toquei-lhe nos lábios com o dedo, pensando em ir buscar alguma pomada calmante para ele, água, chá. Mas eliminei o impulso, forçando-me a permanecer e a ouvir. Não sei muito bem se assinar. Ou melhor, sei, mas não sei como te explicar. Ele ainda parecia cansado. Mas os seus olhos permaneceram abertos. Demoraram-se no meu rosto, de um azul vívido à luz da manhã, com uma expressão quase de curiosidade, como se fosse a primeira vez que me estava a ver. És tão linda, disse ele docemente. Tão, tão linda, meu querido. As minhas mãos estavam cheias de manchas azuis desbotadas e manchas de sangue de búfalo que tinham passado despercebidas. Eu tinha o cabelo emaranhado, colado ao pescoço, a precisar de ser lavado, e sentia o cheiro de tudo, do odor de urina velha da tinturaria, até ao fedor do suor do medo no meu corpo. No entanto, o que quer que ele visse, iluminava-lhe o rosto, como se estivesse a olhar para a lua cheia numa noite de verão, límpida e encantadora. Os seus olhos permaneceram fixos no meu rosto enquanto ele falava, absorto, movendo-se ligeiramente à medida que pareciam percorrer as minhas feições. Eu sentia-me realmente muito mal quando o Arts e o Roger Mack me trouxeram para cima, admitiu ele, terrivelmente doente, e a minha perna e a minha cabeça latejavam a cada batida do coração, tanto que comecei a temer a próxima. Então prestei atenção aos espaços entre uma batida e outra. Ninguém diria, continuou, parecendo vagamente surpreendido, mas há muito tempo entre os batimentos de um coração. Começou, disse ele, a desejar, naqueles espaços, que a próxima batida não viesse. E aos poucos percebeu que o seu coração estava realmente a diminuir os seus batimentos e que a dor estava a ficar remota, algo à parte de si mesmo, a sua pele ficara fria, a febre esvaíra-se tanto do corpo como da mente, deixando a última estranhamente lúcida. E é neste ponto que eu realmente não sei explicar, Sassenach. Libertou o pulso da minha mão na intensidade do relato e curvou os dedos sobre os meus. Mas eu vi. Visto o quê? No entanto, eu já sabia que ele não me poderia dizer. Como qualquer médico, eu vira doentes decidirem morrer. E conhecia aquele olhar que às vezes têm. Olhos fixos e arregalados, algures, ao longe. Ele hesitou, lutando para encontrar as palavras. Pensei em algo e apressei-me a tentar ajudar. Houve uma senhora idosa, disse eu. Ela morreu no hospital onde eu trabalhava. Todos os seus filhos adultos estavam com ela. Foi muito pacífico. Olhei para baixo, os meus olhos fixos nos seus dedos, ainda vermelhos e ligeiramente inchados, entrelaçados nos meus dedos manchados de tinta e sangue. Ela morreu. Ela estava morta e eu verifiquei que a sua pulsação tinha parado. Ela já não respirava. Todos os filhos estavam ao lado da cama a chorar. Então, de repente, os seus olhos abriram-se. Ela não olhava para nenhum deles, mas via alguma coisa e disse com toda a clareza: Oh! Assim, arrebatada como uma menina que acaba de ver algo maravilhoso. Depois fechou os olhos novamente. Ergui os olhos para ele, pestanejando para conter as lágrimas. Foi assim? Ele anuiu com a cabeça, sem fala, e apertou-me a mão na dele. Algo parecido, disse ele muito suavemente. Sentira-se estranhamente suspenso, num lugar que não conseguia descrever de modo algum, sentindo-se completamente em paz e a ver com muita clareza. Era como se houvesse, não era uma porta, exatamente, mas uma passagem de algum tipo à minha frente. E eu podia atravessá-la se quisesse. E eu realmente queria, disse ele, lançando-me um olhar de esguelha e um sorriso tímido. Ele soubera também o que estava atrás de si e compreendeu que naquele momento podia escolher ir em frente ou voltar. Foi então que me pediste para te tocar? Eu sabia que tu eras a única coisa que poderia trazer-me de volta. Disse ele simplesmente. Eu próprio já não tinha forças. Senti um enorme nó na garganta. Não conseguia falar, mas apertei-lhe a mão com força. Porquê? Perguntei finalmente. Porquê é que escolheste ficar? A minha garganta ainda estava obstruída e a minha voz estava rouca. Ele ouviu e apertou-me a mão com a sua. Um fantasma do aperto usual da sua mão e, no entanto, com a memória da própria força. Porque tu precisavas de mim, disse ele muito docemente. Não porque tu me amas? Ele ergueu os olhos com a sombra de um sorriso. Sassenach, eu amo-te agora e amar-te-ei para sempre. Quer eu esteja morto ou vivo, quer estejamos juntos ou separados, tu sabes que é verdade, disse ele serenamente e tocou-me no rosto. Eu sei isso de ti e tu sabes isso de mim. Inclinou a cabeça e o cabelo brilhante balançava-lhe no rosto. Não falo apenas de ti, Sassenach. Ainda tenho trabalho a fazer. Pensei por um bocadinho que talvez não fosse assim, que vocês todos conseguiriam sobreviver, com o Roger Mack e o velho Arts, o Joseph e os Beardley. Mas a guerra aproxima-se e, pelos meus pecados, esboçou um sorriso. Eu sou um comandante. Abanou a cabeça ligeiramente resignado. Deus fez-me quem eu sou. Deu-me o dever. E eu tenho de realizá-lo a qualquer custo. O custo? Repeti eu, inquieta, ouvindo algo mais grave do que resignação na sua voz. Ele olhou para mim. Depois olhou quase sem pensar para o pé da cama. A minha perna não está muito pior, disse ele, de maneira desapaixonada. Mas não tem importância. Acho que vais ter de amputá-la. Estava sentada no meu consultório a olhar pela janela, tentando pensar numa solução. Tinha de haver mais alguma coisa que eu pudesse fazer. Tinha de haver. Ele estava certo. Os veios vermelhos continuavam lá. Não haviam piorado, mas continuavam lá. Feios e ameaçadores. A penicilina oral e tópica evidentemente fizera algum efeito na infecção, mas não o suficiente. As larvas estavam a lidar muito bem com os pequenos abscessos, mas não podiam afetar a bacteriémia subjacente que estava a envenenar-lhe o sangue. Olhei para a garrafa de vidro castanha, só um terço cheia. Ajudá-lo-ia a controlar a infecção durante mais algum tempo, mas não tinha o suficiente e não era provável que tivesse o efeito necessário quando administrado por via oral para erradicar a bactéria mortal que se multiplicava no seu sangue. 10 mil a 10 milhões de miligramas, murmurei comigo mesma. A dosagem de penicilina recomendada para bacteriémia ou septicémia, segundo o manual Merck, a referência básica do médico. Olhei para o caderno de anotações médicas de Daniel Rawlings, depois novamente para a garrafa. Sem nenhum modo de saber qual a concentração de penicilina que tinha, a administração provavelmente era ainda mais eficaz do que a combinação de serpentária e alho recomendada por Rawlings. Mas eu temia que não fosse o suficiente para resolver o problema. A serra de amputação ainda estava sobre a bancada, onde ele a deixara na noite anterior. Eu dera-lhe a minha palavra e ele devolvera. Cerrei os punhos, dominada por uma indescritível sensação de frustração, tão forte a ponto de sobrepujar o meu desespero. Porquê? Porquê? Porquê é que eu não tinha começado a preparar mais penicilina imediatamente? Como pude ser tão inepta, tão descuidada, tão estúpida, maldita fosse? Porquê é que eu não insistira em ir a Charleston, ou pelo menos a Wilmington, na esperança de encontrar um superador de vidro que me pudesse fazer o tubo e o êmbolo de uma seringa hipodérmica? Certamente eu poderia ter improvisado alguma coisa, como agulha. Toda esta dificuldade, toda esta experimentação, conseguir obter a preciosa substância e agora que precisava dela, desesperadamente, um movimento perto da porta aberta fez-me virar e tentei manter a minha expressão sob controlo. Eu teria de dizer ao pessoal da casa o que estava a acontecer, e sem demora. Mas seria melhor escolher o momento e contar a todos de uma só vez. Era um dos Beardsley, com o cabelo crescido e cuidadosamente aparado, na mesma altura, por Lizzie. Era cada vez mais difícil distinguir um do outro, a menos que estivessem suficientemente perto para que se pudesse ver os seus polegares. Quando falavam, é claro, era simples. Senhora? Era Kedzie. Sim, sem dúvida que falei secamente, mas não importava. Kedzie não conseguia distinguir as nuances da fala. Ele transportava um saco de pano. Quando entrou na sala, vi o saco mexer-se e mudar de forma, e um pequeno estremecimento de repugnância percorreu-me o corpo. Ele viu e sorriu um pouco. É para o senhor, disse ele, na sua voz alta, ligeiramente uniforme, erguendo o saco. Ele, o velho Aaron, disse que isto funciona muito bem. Se uma cobra grande nos morde, pega na arma, corta-lhe a cabeça, bebe-lhe o sangue. Estendeu-me o saco, que eu aceitei, cautelosamente, mantendo-o o mais afastado possível de mim. O conteúdo do saco mexeu-se outra vez, fazendo-me arrepiar, e um leve zumbido atravessou o pano. Obrigada, disse eu com a voz fraca. Eu farei alguma coisa com isto. Obrigada. Kedzie exibiu um sorriso radiante e, inclinando-se, saiu, deixando-me na custódia pessoal de um saco que continha, ao que parecia, uma pequena, mas altamente irritada cascavel. Olhei freneticamente em redor, à procura de um lugar para a colocar. Não ousava atirá-la pela janela. Jamie, em geral, brincava no pátio, perto da casa. Finalmente arrastei um grande jarro de vidro incolor de sal para a borda da bancada e, segurando o saco com o braço esticado, usei a outra mão para entornar o sal sobre a bancada. Enfiei o saco dentro do vidro e fechei rapidamente com a tampa. Depois corri para o outro lado do aposento e deixei-me cair num banco, a parte de trás dos meus joelhos, molhadas de suor. Em teoria, eu não fazia caso das cobras, mas na prática... Brianna enfiou a cabeça pela porta. Mamã, como é que o pá está hoje de manhã? Nada bem. Evidentemente, o meu rosto disse-lhe o quanto a situação era grave, porque ela entrou e ficou parada ao meu lado com a testa franzida. Muito grave? Perguntou ela suavemente, e eu anuí com a cabeça incapaz de falar. Ela exalou um profundo suspiro. Posso fazer alguma coisa? Soltei um suspiro idêntico e fiz um gesto de desamparo. Eu tinha uma vaga ideia, ou melhor, uma ideia que estava no fundo da minha mente há algum tempo e tinha regressado à superfície. A única coisa que eu posso pensar em fazer é abrir a perna, cortar bem fundo no músculo e despejar a pouca penicilina que me resta diretamente nas feridas. É muito mais eficaz nas infecções bacterianas a penicilina injetada, em vez de administrada por via oral. A penicilina bruta como esta é muito instável na presença de ácido. Não é provável que chegasse ao estômago a quantidade suficiente para fazer algum efeito. Foi mais ou menos isso que a tia Jenny fez, não? Foi o que causou aquela grande cicatriz na sua coxa. Eu anuí com a cabeça, enxugando as palmas das minhas mãos, disfarçadamente sobre os joelhos. Normalmente eu não sofria de sudação nas mãos, mas a sensação da serra de amputação estava muito clara na minha memória. Eu teria de fazer dois ou três cortes profundos. Provavelmente irá aleijá-lo para sempre. Mas pode funcionar. Tentei sorrir. Imagino que o MIT não te tenha ensinado a criar uma seringa hipodérmica. Pois não? Por que não me disse isso antes? Perguntou ela calmamente. Não sei se consigo fazer uma seringa, mas ficaria muito surpreendida se não pudesse inventar alguma coisa que funcionasse da mesma maneira. Quanto tempo temos? Fitei a boquiaberta. Depois fechei a boca com um estalo. Algumas horas, pelo menos. Creio que se não obtivermos nenhuma melhora com cataplasmas quentes, terei de cortar ou amputar até à noite. Amputar? Todo o sangue fugiu-lhe do rosto. Não pode fazer isso. Posso, mas, meu Deus, não quero fazê-lo. As minhas mãos fecharam-se com força, negando a sua capacidade. Deixe-me pensar, então. O seu rosto ainda estava pálido, mas o choque estava a passar conforme a sua mente começava a concentrar-se. Onde está a senhora Bug? Eu ia deixar os Jamie com ela, mas... Desapareceu? Tens a certeza de que não está no galinheiro? Não. Passei por lá quando vim para casa. Não havia em lugar algum. E a lareira da cozinha está apagada. Isto era muito estranho. A senhora Bug viera para casa, como fazia todos os dias, para preparar o pequeno almoço. O que a teria levado a sair outra vez? Eu esperava que Arts não tivesse ficado doente repentinamente. Era só o que me faltava. Então, onde está o Jamie? Perguntei, olhando em redor à sua procura. Normalmente, ele não se afastava da mãe, embora estivesse a começar a aventurar-se um pouco mais, como as crianças costumam fazer. A Lizzie levou-o para cima, para ver o avô. Vou pedir-lhe para tomar conta dele por enquanto. Está bem? Ah! A minha exclamação fê-la virar-se da porta, as sobrancelhas erguidas numa pergunta. Podes levar isso? Gesticulei com nojo para o grande jarro de vidro. Lá para fora, querida? Deitar isso fora, de alguma forma? Claro. O que é? Curiosa, caminhou até ao jarro. A pequena cascavel tinha-se arrastado para fora do saco e estava enroscada num suspeito nó escuro. Quando estendeu a mão na direção do jarro, ela atirou-se, batendo no vidro. E Brianna deu um salto para trás, gritando. Ifrin! Exclamou ela. E eu ri-me, apesar do nervosismo e da tensão geral. Onde é que a encontrou? E para o que serve? Perguntou. Recuperando-se do choque inicial, ela inclinou-se para a frente cautelosamente e bateu levemente no vidro. A cobra, que parecia extremamente irascível, bateu na parede do jarro com um baque surdo e ela retirou a mão de supetão outra vez. Foi o Kedzie que me trouxe. O Jamie deveria beber o sangue dela para curar-se, expliquei-lhe. Ela estendeu o dedo indicador cautelosamente e traçou o caminho de uma pequena gota de líquido amarelado que escorria pelo vidro. Duas gotas, na verdade. Olhe só para isto. Tentou morder-me através do vidro. É uma cobra realmente perigosa. Não creio que ela tenha gostado muito da ideia. De facto, não tinha gostado. Estava enroscada outra vez, o minúsculo guizo a vibrar num absoluto frenesim de animosidade.